prepare sua espada, a guerra começou. Só os nobres guerreiros aqui representou. Quem disse que o caminho ia ser só de flor? Quem disse que o caminho ia ser só de flor? Aceite esse chamado e deixe de ser refém. É chegada a hora, vem com nós também. Vamos pregar as boas novas. Mensageiros da profecia e as semestres. Boas novas, se é pra fazer a diferença. Tamo junto até o fim, aliançado pela crença. O que eu quero, ser como John Wilkes ou Lutero. Morrer bravamente pela bandeira do evangelho. Ser como Policarpo, fiel até a morte no combate pela fé. Pique Paulo firme e forte, clamando no deserto, preparando a trilha pro meu redentor, como fez João Batista, pregando coisas loucas num groove que causa espanto, que os irmãos nenhum ouve e diz: é zica do pântano. Esse é o resultado de quem faz por amor, que respira e que vive os preceitos do Senhor. O som liberta, faz o arrastão, resgata as vidas e fala a verdade, sempre com base bíblica, impactante nos seus falantes. A transformação, quem diria que a bênção viria como um bom som. Velhou, prepare a sua espada, a guerra começou. Só os nobres guerreiros aqui representou. Quem disse que o caminho ia ser só de flor? Quem disse que o caminho ia ser só de flor? Aceite esse chamado e deixe de ser refém. É chegada a hora, vem com nós também. Vamos pregar as boas novas. Mensageiros da profecia e as semestres. No caminho pra Damasco, caí do cavalo e percebi que Jesus comigo tinha falado. Desde então deixei de lado a vanglória e hoje faço rimas que transformam sua história. Não olhe pras minhas falhas, de guerreiro são meus punhos. Não olhe pra minhas roupas, olhe pro meu testemunho. Não olhe para o que fiz, nem pras minhas feridas. Mas olhe, Deus me perdoou, fez um milagre em minha vida. Toma cuidado com a maneira em que você me enxerga. Se os seus olhos forem maus, seu corpo todo estará em trevas. Honra ter sido chamado pra esse trabalho, que muito em breve enxergaremos resultados, frutos especiais e que permaneçam. Vidas restauradas e fogo no capeta. Iceman e MSP, agora pensa na comunhão dos irmãos, é que o Senhor ordena a bênção. Velho, prepare a sua espada, a guerra começou. Só os nobres guerreiros aqui representou. Quem disse que o caminho ia ser só de flor? Quem disse que o caminho ia ser só de flor? Aceite esse chamado e deixe de ser refém. É chegada a hora, vem com nós também. Vamos pregar as boas novas. Mensageiros da profecia e Iceman. E no deserto do Saara, clamando pela unção que desce pela cabeça raspada do loucão, que outrora vivia nas trevas do lamaçal do pecado, que agora resgatado, regenerado. O dele ligou, mano, pega o caminhão. Nos becos e vielas, a voz que clama no capão, a armadura do soldado contra o império do mal, atravessando a Macedônia, o mensageiro real que entrega a profecia, é cerrado ao meio. O seu sangue clama por justiça anos inteiros, calçado nas boas novas, a arte, o rap que propaga as bênçãos do Senhor até via satélite. Aqui é Iceman, mensageiros lá abraçai, ministro do evangelho, então show Satanás. Hey, hey, louvado seja o Deus tremendo. Eu sei, é mais do que o entendimento. Agora se entregue na presença do Senhor Altíssimo, pois é hora do louvor. Velho, prepare a sua espada, a guerra começou. Só os nobres guerreiros aqui representou. Quem disse que o caminho ia ser só de flor? Quem disse que o caminho ia ser só de flor? Aceite esse chamado e deixe de ser refém. É chegar a hora, vem com nós também. Vamos pregar as boas novas. Mensageiros da profecia e Iceman. Velho, prepare a sua espada, a guerra começou. Só os nobres guerreiros aqui representou. Quem disse que o caminho ia ser só de flor? Quem disse que o caminho ia ser só de flor? Aceite esse chamado e deixe de ser refém. É chegada a hora, vem com nós também. Vamos pregar as boas novas. Mensageiros da profecia e Iceman.